O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejara, aponta Wilson e Soraya para deixar saudade. Mas o Flavinho não divulga só artista famoso, não. Se você está começando a sua carreira, ele vai te ajudar demais da conta, porque ele faz um trecho lá em Minas Gerais de mais de 300 emissoras. Ele faz esse percurso há mais de 30 anos. Conhece todo mundo conhece o Flavinho. Ele é ajeitado demais da conta e vai botar você no jogo, viu? Ligue 61 99813601, 99813601, que você vai contratar os trabalhos do maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar. No próximo bloco, Meire Terezinha, Cristiano Neves e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Meire Vanucci, de Guarapuava, no estado do Paraná, me mandou uma mensagem aqui pelo site radioestudiobrasil.com.br, em que ela conta uma história aqui. Ela disse que viveu uma linda história de amor e que teve uma música que embalou essa história dela. E ela disse que há muito tempo ela não via, e eu não conhecia essa música. Conheço a cantora, mas essa música eu não conhecia. Aí eu pedi socorro ao professor Júlio César Rezende, ele desencravou a música, viu? Na trilha sonora da vida de Meire Vanucci, Meire Terezinha, adeus.

gente apaixonada que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, música que está fazendo o maior sucesso do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, Aqui Mora a Gente. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você sobre o ar-condicionado do seu carro. É uma coisa muito importante, preste atenção. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, dá uma paradinha no que você está fazendo aí, presta atenção nesse recado, que você vai gostar. Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade já está à venda, a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7, 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo aí em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. E se disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje é um negócio importante, eu não sabia disso, eu aprendi e vou passar para vocês. É a respeito do ar-condicionado do seu carro. Você liga o ar-condicionado quando o seu carro está parado ou quando o seu carro está andando? Se você liga quando o seu carro está andando, está errado. Eu fazia muito isso, confesso para vocês. Mas eu vou explicar aqui, eu recebi essa informação, viu? É de uma empresa especializada em sistema de refrigeração do motor do carro, do ar-condicionado, né? Isso é o seguinte, infelizmente não está no manual do veículo, nenhum vendedor de automóvel nunca falou isso para mim, nunca falou isso para você também, né? O problema é o seguinte, você não deve ligar o ar-condicionado do carro quando ele estiver em alta velocidade. Porque é o seguinte, o compressor possui um recurso de acionamento muito parecido com a embreagem de um carro. Quando você aperta o botão do ar-condicionado, essa embreagem, entre aspas, aciona o compressor do ar-condicionado instantaneamente. Agora, se você tiver no seu carro com 3 ou 4 mil giros, rotações por minuto, você vai dar um tranco violento no sistema de ar-condicionado, isso pode estragar o compressor, né? Então é o seguinte, quando você for ligar o ar-condicionado, liga com o carro parado, funciona o carro, liga o ar-condicionado e depois, porque senão você vai danificar e vai ficar, você vai ter que mandar consertar, vai ser um desacerto, né? Então, isso porque o motor do carro já está girando e o motor do ar-condicionado é um compressor, né, que vai, já vai entrar, ele tá parado, já vai entrar numa alta velocidade, isso pode estragar, pode danificar, viu? Então, se você estiver andando, você põe o carro em ponto morto para poder ligar o ar-condicionado, viu? Se você já, o ideal é você ligar com o carro parado, né? Agora, se o seu carro tiver câmbio automático, é melhor você parar o carro, ligar o ar-condicionado e seguir viagem, tá vendo? Você não deve nunca ligar o ar-condicionado do seu carro com o seu carro em movimento, você pode danificar todo o sistema. Se contar, rapaz, o Cleiton Aguiar ensinando o povo até fazer serviço mecânico, tem base o trem desse. Música nova de Teodoro Sampaio, Não Levo o Celular. É sexta-feira e hoje à noite, como de costume, saio com os amigos pra beber no bar. Até parece ser castigo, mas levo comigo, no bolso escondido, meu celular.

Cantinho do Rei, Roberto Carlos, A Mulher Que Eu Amo, para o Edson do Carmo, de Bom Jesus de Goiás. Ele que é ouvinte do nosso programa pela Cultural FM e agora faz parte também do nosso Facebook. O Edson, seja muito bem-vindo. Um grande abraço para os meus colegas da Cultural FM. Há muito tempo já que o nosso programa está por lá, graças a Deus, com grande audiência. Alô, a mulher entrou na cozinha e o marido está lá com daqueles mata-mosca. Pá, pá, pá, né? A mulher falou, o que foi, pai? Você tá doido? Não, eu tô matando umas moscas aqui, tá certo? Matei uns mosquitos aqui. Já matei 5, 3 machos e 2 fêmeas. A mulher falou assim, ué, como é que você sabe, rapaz? Tudo igual, como é que você sabe que qual que é macho, qual que é fêmea? Falei, não, é facinho demais de separar. Como que você faz? Ué, tinha 3 que estavam na cerveja e 2 no telefone. Eram os 3 da cerveja, os machos, 2 no telefone, era as fêmeas. Se você tiver uma nota boa dessa e quiser mandar para mim, fique à vontade, viu? É programa cleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. O meu amigo Bula, lá da Lírios do Campo FM de Jaupassi, no estado de Goiás, outro dia ele me ligou, nós agarramos na prosa, e ele ligou para dizer que outro dia ele pediu para a gente dar um recado no programa aqui, que tinha um caboclo que estava sumido, o Danilo, filho da dona Eudileuza, e o Danilo foi encontrado, ele estava lá no Pará. Ele não estava sumido, não é que ele pensa que ele é filho de chocadeira, né? Desses filhos ingratos que não dá notícia para mãe, e mãe, pai é bicho besta, fica se matando por causa de filho, os filhos não estão nem aí para a gente, a verdade é essa mesmo, né? Então apareceu o Danilo. Danilo, você não é filho de chocadeira não, rapaz, presta atenção na sua mãe, senhor. Eu vou te contar, viu? Tem uns cabras que não vale o leite que mamou na mãe quando era menino, né? Ô Bula, um abração para você, grande abraço pessoal de Jaupassi que curte o nosso programa aí na Lírios do Campo FM. Nome bonito da sua rádio, né? Fala nisso, a minha rádio tá no ar, viu? A 95 FM de Coromandel. Ainda você não tem jeito de ouvir aí por aí não, porque nós não botamos ainda o site, porque tá naquela fase experimental, ajustando os equipamentos e tal, mas já tá no ar lá em Coromandel, só tocando música, não tem programa por enquanto não, só tô ajeitando e tal. Logo, logo vai entrar no ar, eu aviso aqui para você me escutar aí de qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Pelo site do 95,5 FM, a mais nova emissora comercial do estado de Minas Gerais. Meu amigo, presta atenção nesse negócio aqui, que ele pode mudar a sua vida, viu? Uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro, revendendo aí na sua cidade Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, short, boyfriend, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você compra, joga 100% em cima, vai vender muito mais barato ainda do que a concorrência. Vai dar um baile na concorrência em preço e qualidade. Eu estou usando o Oporte Jeans, é uma beleza, muito bem feito, veste muito bem. E também, hoje eu sou um representante Oporte Jeans aqui em Brasília e na região. Posso garantir para você que é um excelente negócio, vende que nem banana na feira, é verdade, né? porque o preço é imbatível, você não vai acreditar no preço, viu? Então, dê uma ligadinha agora, 61 99813601, 99813601 ou 81438802. O primeiro telefone é da Vivo, 81438802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do Brasil, para quem tiver o CNPJ. Se não tiver CNPJ, tiver só CPF, só pode ir pelo correio. Isso é a lei, não tem jeito a gente passar por cima, viu? Você começa com um pequeno capital, vai crescendo rapidamente, logo, logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor ao porte jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, a minha amiga Ruth Luz, lá de Registro, Santa Catarina. Ela está sempre curtindo o nosso programa pela emissora local. O Renato Santana, aqui de Brasília. O Alexandre Marla, em Coromandel. Aparecida Dias. O meu amigo Rodrigo Pena Barbosa, aqui em Brasília. Patrícia Rodrigo. A Regina Maria Alves. Geraldo Barbalho. Elza Galdino Mesa. João Max. Vani Dias. Raquel Calisto. Naessa Santos. Jeane Lopes Silva. Maria do Amparo da Silva. Fabiano Augusto Saldanha Rocha. Giancarlo e o Júlio César Barbalho. Parabéns, muita paz, muita luz, muita saúde para vocês. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo número 5, oração pedindo proteção a Deus. Salmo 5. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei, meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam Teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo o respeito voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Márcia Ferreira, Salmo número 5, oração pedindo proteção a Deus. Se você quiser ter essa maravilha de salmo aí, esse mais 29, são 30 salmos que a Marcinha gravou, que está à sua disposição por apenas R$15, já com despesa de correio e tudo, é só 15, viu? E é pelo Projeto Confiança, você manda um e-mail com seu nome e endereço completos para marciaferreiracantora@gmail.com, marciaferreiracantora@gmail.com. A turma da Márcia manda para sua casa pelo correio, junto vai o número de uma conta, quando você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e faz o depósito, tá bom? Por isso é que chama Projeto Confiança, porque primeiro ela manda a mercadoria para depois você pagar, tá bom? Eu vou atender o pedido do Samuel. Samuel mora lá em Pouso Alegre, nas Minas Gerais, ele curte o nosso programa pela Super 90 FM, e de vez em quando ele me liga pelo telefone, a gente bate uma prosa, e ele falou: Cleiton, eu queria que você tocasse essa música para mim. Samuel, um abração para você, um abraço para a turma boa da Super 90 de Pouso Alegre. O meu amigo Diego Valadares, quero você para mim. Eu quero, quero, quero, quero você para mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero.

remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. Tortura-me a lembrança do passado. A falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. 100 mil vezes mais. Ei, eu sou apaixonado com essa música, viu? Relembrando Goiás, Leonel e Goiá Filho, Apenas um Pecado, pro meu amigo Divas Diogo, grande comunicador da FM do Povo em Jaru, no estádio Rondônia. Divas, um abração para você, ele tá dando uma força danada na música Aqui Mora a Gente, da Eliane Samuel. Obrigado, viu, Divas? Um abração para você, muito obrigado. Mas ele disse que me acompanhava na Rádio Nacional, agora ele virou comunicador também, né, e tá dando uma força pra gente lá. Divas, um abração para você, para todos os meus amigos do estado de Rondônia. A frase irretocável de hoje é do grande Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. É a frase irretocável de Nelson Mandela. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Rodrigo e Renato. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleitão Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão para o Brasil e o mundo. Para você saber como é que você assiste, é só você entrar no site www.rbtv.com.br. Você pode assistir pela emissora local, no canal local, pode assistir no site, pode assistir no canal 175 da Sky, no canal 139 da Oi, 248 da GBT, 133 da Claro, 237 da Vivo, 714 da CTBC, no canal C1 das Parabólicas, né? Toda terça-feira, às 11 horas da noite, e repete no domingo, às 10 da noite. Amanhã, uma entrevista exclusiva com o grande cantor e compositor Rael Braga, aquele do E Se De Dia A Gente Briga. E ele vai estar lançando o seu novo CD, e eu vou conversar com ele no programa de amanhã, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Rodrigo e Renato, com a participação de Zé Ricardo e Thiago. Olhos para você. O nosso caso não é difícil de entender. Você me ama tanto quanto eu amo você. Uma história que teve um início sem fim. Não vou deixar o nosso amor ser esquecido. Perdoa se deixei seu coração partido. E só dei valor depois de te perder. Se te fiz chorar, se te fiz sofrer, depois de tudo que o seu olhar era pra todo mundo, mas eu só tinha olhos pra você. Depois de

meu céu é frio ou calor. Mas enfim tudo é paz, sempre queremos mais. Se a gente faz amor, é remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém. Às vezes melhora, às vezes piora, faz mal e faz bem. É meu sal, é meu mel, meu inferno, meu céu, é frio ou calor. Mas enfim tudo é paz, sempre queremos mais. Se a gente faz amor, é remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém. Às vezes melhora, às vezes piora, faz mal e faz bem. A Faculdade da Música apresentou os mestres Alain e Aladim, Remédio ou Veneno. Na segunda-feira da semana passada, dia 10 de fevereiro, morreu uma grande atriz brasileira. Do tempo da chanchada, ela nasceu em 1920. Ela morreu perto de completar 94 anos, aos 93 anos de idade. Ela era vedete do teatro rebolado, então foi um tipo de teatro dos anos 30, 40, 50, até 60, né? Que fez muito sucesso no Brasil, aqueles grandes musicais lá no Cassino da Urca, lá no Rio de Janeiro. E ela morreu aos 93 anos. E ela deu uma entrevista uma vez, eu não sei porque que ninguém foi atrás disso, uma entrevista bombástica, em que ela disse que ela foi amante do presidente Getúlio Vargas e que, na verdade, ele não se suicidou, que ele foi assassinado e ela estava com ele no quarto. Ela disse isso num programa da Rádio Globo AM do Rio de Janeiro e não teve repercussão nenhuma na imprensa. Faleceu e agora, né, foi encontrar com Getúlio lá em cima. O menino brilhante Luan Santana, Palácios e Castelos. Te pedi que me levasse a sério, construir palácios e castelos. Te esperei por muito tempo antes de te ver. Ele, seu manual inteiro, descobri todos os seus segredos. Desenhei o mapa que me leva a você. A gente se conheceu na escola, eu pegando onda e jogando bola. Você era modelo e adorava dançar. Praia, cinema, festinha, Jota e Rio de Janeiro. Se tá com dor, sou dodô. Tá com frio, eu sou calor. Quando flores não vem gira em sua mão. Se quer brincar, escondemos no escurinho e você só me diga o coração. Se tá com dor, eu sou dor. Tá com frio, eu sou calor. Quando flores não beijinho em sua mão. Se quer brincar, se esconder no escurinho e você só me diga o coração. Que me levasse a sério, construí palácios e castelos. Esperei por muito tempo antes de te ver. Li seu manual inteiro, descobri todos os seus segredos. Desenhei um mapa que me leva a você. A gente se conheceu na escola, eu pegando onda e jogando bola. Você era modelo e adorava dançar. Praia, cinema, festinhas no ar. Se tá com dor, eu sou doutor. Tá com frio, eu sou calor. Quando flores vão beijinho em sua mão. Se quer brincar, se esconder no escurinho e você só pedir com o coração. Se tá com dor, eu sou doutor. Tá com frio, eu sou calor. Quando flores vão beijinho em sua mão. Se quer brincar, se esconder no escurinho e você só pedir. Só você e vai. Se tá com dor. Se quer brincar, se esconder, é só pedir com o coração. Se tá com dor, sou louco. Tá com frio, sou calor. Quando flores não beijinho em sua mão. Se quer brincar, se esconder no escurinho e você só pedir com o coração. E com